Thank you.

uma dessa frequência, no caso, é legal no geral. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, 501-0 Tabaté. Rolão no zero, primeira curva direita, saída São 1, Leda, Mótica. 1208 controle, 5263 transporte. Thank you. Salvador, boa, passarinho do 2228. Passarinho 2228, boa noite, contato radar, começando a inscrição para o medido 120, autoridade direta elétrica. 120, autoridade direta elétrica, passarinho 2228. Taxi via Juliette Alfa, chame todo o ponto da pressão 0, que é Roma 0 no... Roma 182, boa noite, autoridade chegada do Mar de Ana, para sair o restrição do estudo, deixa para 3.000, sair o registro na 0 na 5. Boa noite, 182, inicialmente mantenha a Bonaerte, número 2 na aproximação. Rádio 2454, boa noite, autorizado chegada do Amaziano, Castelo Rio de São José de Porto, deixa para 4 no Paulo da Lista, na 0 na 5. Júnior, eu falo aos 44, 5421, 2028, 08, boa noite. 5891. Trânsito Salvador, igual 5891, tem 300 pés no Samburo. Bom, 5891, boa noite, contato radar, segunda para o nível de voo 3600, pós 2000, saiu de voo direto Lisa. Pós 2000, direto Lisa, subindo 3600, igual 5891. Voo 9192, autorizado direto Duna. Azul 2454, autorizado direto Duna.